ouvido externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. Fui à praia e vi nos limos a nossa vida enredada. Fui à praia e vi nos limos a nossa vida enredada. Oh, meu amor, se fugirmos, ninguém saberá de nada. Oh, meu amor, se fugirmos, ninguém saberá de nada. Fui ao campo e vi os ramos decepados e torcidos. Fui ao campo e vi os ramos decepados e torcidos. Oh, meu amor, se ficamos pobres dos nossos sentidos. Oh, meu amor, se ficamos tipo estranho que chegou, parece nem achar lugar no corpo em que Deus o encarnou. Tropeça a cada quarteirão, não mede a força que já tem, exibe à frente um coração que não divide com ninguém, tem sempre tudo às suas mãos, mas leva a cruz um pouco além, talhando feito um artesão a imagem de um rapaz de bem. Olha ali quem está a pedir aprovação, não sabe nem para onde ir, se não lhe apontam direção, periga nunca se encontrar. Será que ele vai perceber que foge sempre do lugar, deixando o ódio se esconder? Talvez se nunca mais tentar ser como o tipo da TV, que vence as lutas sem suar e ganha aplausos sem querer. Sem querer. Faz parte desse jogo dizer ao mundo todo que só conhece o seu quinhão ruim. É simples desse jeito quando se encolhe o peito e finge não haver competição. É a solução de quem não quer perder aquilo que já tem e fecha as mãos ao que há de vir. Thank you. ouvidoexterno.blogspot.com. Certezas, eu quero compreensão. Queres romance, eu quero é paixão. Esta manta curta, que eterna disputa. Vamos aprender a viver sem tudo ter. Thank you. ilusão. Tudo que vai e vem, tudo que não se tem, ficamos nós. Ouvido externo. Our lovely dance, lovely grow, take it slow. Cross across the one that I have lost. Let them show. Take it slow. You should feel like us. You should feel like us. Us, you should feel like us. You should feel like us. You should feel like for it to never work. Endless. ouvidoexterno.blogspot.com. Fui ter contigo. eu fui ter contigo, meu amor. Contigo, meu amor. Contigo, meu amor. Eu fui ter contigo. Eu fui ter contigo. Tenho medo de ficar sem ti. Eu fui ter contigo, meu amor. Tenho medo de ficar sem ti. Eu fui ter contigo, meu amor. Tenho medo de ficar sem ti. Entrega-se a um prazer de vaso, a afiar pontas de lança. O rapaz segue um caminho na busca incessante de um sonho. No final é um louco que dança. São tuas, esta noite são só tuas. Canturas, agruras, e a noite ficou escura. As ruas não se ouvem, meu corpo é um caco partido no chão. Cedo ao que ele pediu, cedo ao corpo a pedir. Ele faz tudo o que sente. Se perde no dia e nas horas, sem ligar ao que a mente alcança. São tuas, são tuas, esta noite são só tuas. Canturas, agruras, e a noite fica escura. As ruas não se ouvem, meu corpo é um caco partido no chão. Cedo ao que ele pedir, cedo ao corpo a pedir. Oh, não, são só insônias. Tenho o corpo no chão e a noite são só tuas. cedo ao corpo pedi, cedo ao que ele pedi, cedo ao corpo pedi, cedo ao que ele pedi, cedo ao corpo pedi, cedo ao que ele pedi, cedo ao corpo pedi. Ouvido externo. Chaminé do vapor grita um grito de dor pelo fim de um amor, erros que cometi, eu vou ter que pagar. Nos sons da multidão, eu escuto a canção que o meu violão já sabia de cor, nunca mais vai tocar. Coração desfeito, tão cansado e sem jeito, quer voar do meu peito, ir para longe daqui, ir para onde tu vais. Chaminé do vapor, grito de dor, eu fico aqui no chaminé do vapor, vai contigo para longe, para nunca mais.

achar que cá dentro há abrigo. ouvidoexterno.blogspot.com. room.